você com outro me deixa louco. E quase por pouco eu não perco o controle. Vou te buscar. Mas você nem sabe quem sou eu. Acho que nunca me percebeu. E nem sonhar que eu sou todo seu. Mas eu não consigo falar. Porque a timidez me faz perder minha voz. Eu sempre tenho que conter. Insensatez. Porque a timidez me faz perder minha voz. Eu sempre tenho que conter. Insensatez. E tudo que eu quero dizer é que eu só penso em você. E tudo que eu quero dizer é que eu só penso em você. Você se esconde fora do alcance. Não me dá chance de tentar declarar o meu amor. Meu amor. Penso em mil palavras, mas a voz se cala. O mundo para se você começa a me olhar. Mas você nem sabe quem sou eu. Quem sou eu? Acho que nunca me percebeu. Sonha que eu sou todo seu, mas eu não consigo falar. Porque a timidez me faz perder minha voz. Eu sempre tenho que conter. Insensatez. Porque a timidez me faz perder minha voz. Eu sempre tenho que conter. Insensatez. E tudo que eu quero dizer é que eu só penso em você. E tudo que eu quero dizer é que eu só penso em você. E tudo que eu quero dizer é que eu só penso em você. Oh.